Não, tá pedindo surpresa, é uma surpresa, tá? Surpresa. Vai, faz a surpresa. Qual é a surpresa? O tio não sabe brincar, o tio estraga surpresa. Vou falar então. Já, só o teu jeito de falar já te entregou. Você não sabe fingir. Ué, tio. Já te entregou. Mas eu não gosto Teu de fingir. jeito de falar já te entregou. Não, eu não gosto. É, nós estamos aqui com o Erê Pedrinho. Está Pedrinho. incorporado na Sabrina. Tio, as pessoas acham Ah. que ele é burro. Ah. Acha que criança burra não entende que tem criança evoluída. E Não tem gente entende que a gente é espírito e que isso também tem escola no plano espiritual. isso A gente aprende. Você é sabia, tio? eu sabia. A gente aprende. As pessoas nem sabem o que é direito, sabe o que é. Erê. Tem gente que não sabe muito bem, tem gente que acha que Erê é um mistério. É, pois é, mas é um mistério, né, tio? Não sei, É um eu já vi uns mistério. Erês aí diferentes. Então, isso a diferença é um mistério. Sim. E tem gente que acha que Erê não pode gravar vídeo, não pode falar. Eu gosto de gravar vídeo. Tem gente que acha que Erê só vem para pedir doce. Eu gosto de doce, mas eu também gosto de aprender. E aprender também. Gosto. Eu gosto de aprender, eu gosto de estudar, eu gosto de ajudar. Eu gosto muito quando eles me chamam, quando os guardiões, quando lá os Exus, porque agora a gente tem que respeitar os irmãos. Tem que respeitar. É, então eles ensinam que a gente tem que chamar de Exu. Pode chamar até de tio, sabe? Mas seu tio Tranca, seu tio Zé, tia Zélia. Você sabe quem é a tia Zélia? Não, isso eu não, essa eu não conheço. Ou Conhece, então eu tio? conheço, mas não lembro, Mas né? eu que chamo tia Zélia. Por causa do desdobramento. Porque às vezes eles não deixam de lembrar de tudo, né? Eu que chamo tia Zélia. Ela deixa eu chamar ela tia Zélia. Quem é? Quem? A tia não vale. Ah, tá. Pombagira. Entendi. É tia Navalha deixa. E aí, tio, as pessoas acham que a gente não sabe de nada. Acham que a gente só vem pra comer doce. Então me conta umas fofoquinhas lá do astral. Acho que a gente só vem, tio, pra comer doce, pra comer comida. Quem precisa de comida, tio, é a pessoa que tá encarnada. Mas tem, o espírito também se alimenta. Se alimenta, mas é diferente. É, não precisa comer muito, né? É Tem diferente. espírito que só come uma frutinha e já tá tudo bem. Tem espírito que só bebe um copo d'água e tá tudo certo. Tem espíritos, tio, no plano espiritual, que tem gente que acha que no plano espiritual não tem comida. Tem comida, Tem sim. Tem até comida, porque restaurante. tem. Porque sabe por quê, tio? Tem espírito, tem pessoas que quando desencarnam, elas ainda estão muito presas às coisas da matéria. É normal. Então elas ainda Muitos. ficam com muitas, como é que fala, impressões. Impressões do corpo físico. É isso aí. Impressões do corpo físico. Sim. Aí quando elas desencarnam, que elas saem do corpo e vêm pra cá, pra onde eu tô, Sei. aí, tipo, elas ainda querem comer, querem Sim, beber sim, sim. água. É. Elas ainda Quer ir no querem banheiro? fazer as necessidades dela. Querem fazer número um, querem fazer número dois. Tem número 3? Então, tio, tem número três. Ah, e o 4? O quarto não tem não, só tem três. Ah, tá. Ou seja, é quando a pessoa bota os bofs pra fora. Ah, sim. É quando a pessoa vomita. É. Come demais. Tem gente que tá cheio de miasma dentro da barriga, né? É, também. Aí dá muito trabalho pra limpar. É. Tem gente que desencarna aí, cheio de criações mentais meio estranhas em E, tio, volta. ó, essas pessoas pudessem enxergar o que que fica assim, ó, nas caraminholas dela, assim, que fica assim, ó. Se elas pudessem ver o que que fica, ali, as pessoas paravam de passar muitas Sabe o besteiras que eu já e vi? paravam de fazer algumas coisas que não é boa, sabe? Sabe o que que eu. Fofoca, Sabe o que que eu. falar mal do outro. Pode falar. Sabe o que que eu já vi? Ok. Eu já vi uma pessoa que ela tava cheia de miasma, assim, em volta dela, tudo preto. Cara, os pensamentos dela complicados, né? Meio loucos. Cheio de miasma, assim, quando ela andava ficava um rastro de miasma no chão, assim, andava. Mas Tipo, é umas assim. fuligens, assim, preta. Assim, eu falei, o negócio pra esse fulano tá complicado. A maioria tá assim. Tem muita gente nessa situação, né? Entende? É, as pessoas que pudessem ver é que não pode falar palavrão. Não pode falar Você besteirinha. não pode Eu ia falar palavrão. falar. Não, é que foi uma coisa que assim na minha mente, mas não pode falar. Eu vou falar diferente. Se as pessoas pudessem ver o rastro de caquinha que fica. É. Ah, isso aí pode falar. Mariazinha fala. Rastro de cocô. É. Rastro de quê? De cocô. Fala de novo. De cocô. Mas só mais uma vez. Cocô. Ah, tá. Cocô astral. Pessoas pudessem ver. A gente bota o vídeo da oração hoje, eu acho que é melhor botar esse hoje, né? As pessoas rirem, né? Aí, pode botar se quiser. Vocês que sabem, tia. Eles falam pra fazer da oração. E aí eles falam assim, agora é você que vai. Pedrinho, você que vai. Aí eu vou me apresentar direito. Meu nome é Pedrinho da Mata. Pedrinho da Mata. É a primeira vez que tu vem, Sabrina? É. Ah, é a primeira vez que veio um outro Pedrinho, eu acho, O mas não era outro que. você. Não, o outro que veio é o Pedrinho da Cachoeira. Pedrinho da Cachoeira. Aí você é o Pedrinho da Mata. Pedrinho da Mata. Ah, tá. Eu vim com ela aqui, ó, tio. Ah, tô vendo tudo. Ela não tá se mostrando pra mim. Com a cabocla Jacira. Ih, acabou com a Jacira. Jacira já incorporou em mim já. Só que ela tá se ocultando de mim, porque eu não tô vendo ela. Ela que vê, ela, a gente, tio, era, eu nunca vim sozinho, tio. Eu sei que vocês nunca vêm sozinhos. Só que eu não sabia quem tinha vindo com você, porque eles não se A mostraram pra mim. tia Jacira. Sim, Ela gosto que muito me dela. trouxe. Gosto muito dela. Eu também gosto, tio. Ela é boa pra mim. Ela me ensina muitas coisas da mata. É, minha garganta tá bem movimentada aqui, meu chakra laringe. Parece que acho que ela quer incorporar no médium, não quer não? Não agora, mas depois. Então, é muitas coisas É, que estão eu tô acontecendo. sentindo muita É coisa. que, tio, se abrisse assim, ó, fizesse assim, ó, zoom, É, tem que ser sabe? devagar. Fizesse assim, aí, vocês não aguentariam. É muita coisa do lado de cá, tio. É, eu sei disso. Eu sei disso. É muita coisa do lado de cá. É. Muita coisa. Que isso aqui, ó, não aguenta não. Isso Muita aqui de coisa. vocês, não aguenta não. Sim. O pouquinho que já mostra, a pessoa já surta, já pira. É importante que as pessoas entendam que tudo que foi trazido até hoje pela espiritualidade, através dos livros psicografados, é uma parcela muito pequena. Assim, ó. E isso, é preciso que isso seja É entendido. assim, tio. O conteúdo foi Aí vai muito fazer. rico. Aí faz assim, faz Sim. assim, faz assim. Sabe por quê, tio? Porque tudo que tem que ser trazido, tem que ser trazido assim, ó. Em Sim. gotinha, assim, ó. Isso Conta aí. gota, assim, ó. É, Tem que isso. ser trazido assim. Porque se for trazido assim, pegar um balde e fizer assim, a pessoa não É aguenta não. trazido em conta-gota e já dá um problema danado que as É, pessoas não tio. aceitam, né? Imagine se trouxer. Então, foi uma parcela diminuta. Apesar de ter sido um conteúdo muito rico, ainda é muito pouco em relação a tudo que há. Então, todos nós aqui da Terra, por mais que a gente estude muito, as pessoas, os médiuns conhecidos, famosos, que têm muito conhecimento, por mais que seja um conhecimento vasto, Não sabe de é tudo. muito pouco isso. Eu Não não sabe sei de nada, eu tudo. sei muito pouco, Sabrina sabe muito pouco. Mas o pouquinho que fica sabendo assim Já ajuda já bastante. ajuda sim, Sim. ó. Mas para aqueles que querem. Sim. Porque nem todo mundo quer, tio. Então. Às vezes a gente chega para poder ajudar a pessoa manda a gente embora. Isso, então, tem certas coisas que alguns médiuns dizem que não podem ser constituídas lei. e nem se pode limitar o agir de Deus. As pessoas soubessem o que a gente pode fazer do lado de cá, mas tudo dentro de uma ordem. Médiuns não podem criar regras. Quem cria a regra é Deus. E nem dizer o que Deus tem que fazer. E nem dizer o que Deus pode e não pode fazer. Não é isso? É, tio. Só que cada um, tio, tem que entender que do lado de cá também existem, assim, existem... A tia falou, outra vez me explicando, mas eu vou falar da forma como eu entendi. Pode falar. Tá bom? Tá. É assim, ó. Do lado de cá tem hierarquias. É, isso eu sei. Só que hierarquias é assim, tio, ó. Aqui, ó, eu como erê, a gente, a falange de erê, a gente tem uma função. Uhum. Que não é comer doce. Sim. Só comer doce, que as pessoas acham que a gente comer doce, não. A gente só vem pra comer doce, não, não vem. Não, ele ajuda muito no astral inferior. A gente ajuda na limpeza e a gente não tem medo de cara feia. Vocês botam os bichos pra correr. A gente bota, ainda mais quando junta a beleza toda. Junta um monte de criança. E eles saem correndo. É. E ainda mais quando tem os tios, ó. Quando tem os caboclos, tem os exus. É. A energia da inocência é muito forte, né? A gente ajuda, né? Porque a gente não tem medo de cara feia. Uhum. A gente não Entendi. Tem medo. É, verdade. Então a gente vai lá e faz o que tem que ser feito. Só que a gente precisa, sabe de quê? A gente precisa, tio, de disciplina. Você já foi lá com os caboclos boiadeiros? Eles se daí não tem conversa não, não, né? Não, tio, eles pegam o laço. O laço, é. E quando joga o laço, que faz lá aquele negócio lá de... Ô, tio, você já viu o que, é que aquele negócio faz? Eu sei, é brincadeira não. Segura mesmo. Segura, tio. É, tem um poder magnético muito grande. Que não sai dali não. Eu e sei. E quando joga aquelas negócios assim? As redes magnéticas. É, quando joga, ninguém foge, não. Tem algumas redes dessa que são ligadas em baterias. Mas baterias... Ainda tem a tia que viu. O espírito fica preso igual mosca na rede. E a outra tia lá, aquela tia evangélica. É, tem um monte de evangélico que ela vai fazer... Viu também. Ó, tem um monte de evangélico que vai fazer uns serviços. Escuta. Tem um monte de evangélico que vai fazer uns servicinhos lá com... preto velho, com caboclo, e nem imagina que faz, eu já vi, muito evangélico que eu conheço lá embaixo, trabalhando com preto velho, trabalhando com isso, e nem sabe, que acorda não deixa lembrar, no dia seguinte, nem sabe. Chama preto velho de demônio, de capeta, e quando dorme, vai lá trabalhar com eles. E acorda com os sonhos, mas assim, a gente deixa, a espiritualidade deixa, os mentores deixam. A pessoa tem aquele sonho porque sabe que a pessoa não vai conseguir alcançar aquilo, não vai conseguir entender. Então deixa as pessoas com sonhos. Uhum. As pessoas ficam com aqueles sonhos. Entendi. Aí interpreta da forma dela, mas ajudou, tio. Uhum. É porque assim, tem evangélicos, tio, que eles respeitam, sabe? Uhum. Tem evangélicos que não atacam, tem evangélicos Entendi. Que não criticam, Entendi. Tem evangélicos que não julgam. Sim. Tem evangélicos que eles fazem o bem. Com certeza, tem bastante. Faz um trabalho bonito, né? Você sabe o que precisa ser feito? Que eles ensinam a gente com relação às outras pessoas que gostam de julgar aquilo que não entende, aquilo que ela não tem a compreensão por causa da pouca... da limitação dela, da pouca expansão de consciência dela. Ah. Você sabe o que é, tio, que eles ensinam que a gente deve fazer? O que, que deve fazer? Deve orar. Orar pela pessoa. É. Mas tem que ser de coração. De coração e desejar o bem. Não pode ser da boca pra fora. Desejar o amor, desejar a luz. Entendi. Tem que orar pela pessoa. Uhum. Mas orar de uma forma assim, amorosa. Não é orar com julgamento. E outra coisa, as pessoas têm que ser mais amigas, né? As pessoas estão muito violentas, agressivas. Entendi. Jesus, quando estava aqui, tio, ele era amigo de todo mundo. Ele chamava atenção? Chamava, mas ele chamava atenção, sabe para quê, tio? Para idolatria. Por causa da idolatria. Entendi. Ele chamava atenção, sabe por quê, tio? Porque naquela época também que eu estudei isso, tio. Uhum. Eu estudei. É. As pessoas você estudou acham, o quê? As pessoas acham que a gente é burro, que a gente fica lá, no plano, lá na você colônia. Sabe ler e escrever? Sabe ler e escrever? Tio, tudo mental. É, é verdade. Mas fala aí como é que foi lá. Então, tio, aí a gente estuda tudo isso. Estuda, sabe o quê, tio? A história da humanidade. A história da humanidade. É, porque a humanidade tem história. E muita coisa, né? Muita são coisa. 4 bilhões e às 600 milhões de anos. Apresenta uma coisa, mas tem que entender que, ó, aquela coisa, para aquela coisa ter acontecido, teve uma coisa aqui atrás, outra coisa aqui atrás, outra coisa aqui atrás, outra coisa aqui atrás. Então é por isso que tem que estudar a história da humanidade. É, da humanidade não. 4 bilhões e 600 milhões de anos é a idade do planeta, mas a humanidade existe há bem menos tempo que isso. É. Mas existe há bastante tempo. Por isso que as histórias estão sendo trazidas. Entendi. Para poder as pessoas entenderem e saber. Entendi. Sobre a humanidade. Sim, sim, sim. Tá entendendo, tio? É porque tem muita gente que tá perdendo a humanidade, tá se tornando uma bestialidade, na verdade, né? É, tio, aí é por isso que a gente tenta, né, ajudar as pessoas. É. Tem gente aí que... Fala. Aí, o Jesus, quando ele tava falando, que ele falava que ele ajudava muitas pessoas, mas quando ele falava as coisas, ele falava... Por causa da doutrina. E também, sabe por quê, tio? Porque naquele tempo as pessoas pensam que não. Mas naquele tempo, ó, hoje não tem a questão política. Então, naquele tempo também já existia interesses políticos. Com certeza. Então, e muita ganância, né? É, sempre teve, né, tio? Muita sede de poder. Então, aí era isso que Jesus veio combater. Jesus não veio trazer, dizer a religião de tal... É essa que é melhor, sim. A religião do outro que é melhor. Não, não, não foi isso que Jesus ele veio ensinar. Não foi isso. Nossa, tá demais o negócio aqui. Vou até tirar um pouquinho aqui, senão vai ficar fazendo muito barulho. Vai ficar fazendo. É. Aí, ô tio, então, Jesus, ele veio combater que já existia naquele tempo a doutrina. Pegar a mente das pessoas e fazer assim, ó. Deixar tudo numa caixinha. Ô tio, eu tava ontem lá na reunião de vocês. Ah, sim, sim. É, mas explica que foi uma reunião só entre os médios. Só, é. Eu tava lá. Porque na casa estão suspensas. É, na casa lá da outra tia. Sim, sim. Sim, da Maria, da médium Maria. Da. Sim. Aí, e o bicho pegou lá ontem, né? Só que a gente não podia gravar porque foram mensagens, tio, só para os médios, né? O que aconteceu lá com a tia evangélica? Vive. Então, é isso que aconteceu. Agora, eu vou te falar, vai dar o que falar. Uma evangélica mesmo, evangélica, incorporando tranca-rua das almas, vai dar o que falar. É assim, a maioria, tá, tia. Sim, mas... Aí fica aquele comando, comando, comando, comando, comando, comando. Aí... É uma luta. A pessoa quer, mas o comando tá tanto ali na mente da pessoa, isso a gente vê muito lá nas colônias, tio. Os comandos, o trabalho que tem para tirar aqueles comandos. É, explica para eles que nós temos uma médium que chegou agora, que ela veio da igreja evangélica. Ela veio da igreja. Que ela é evangélica. Ela é, mas ela quer muito fazer assim, ó. Ela tá expandindo. Isso. E ontem, sabe por quê? Porque tem um monte de irmão evangélico ali que tá assistindo nossos vídeos. Que estão expandindo. Dela, tio. Entendeu? Fiquei do lado dela pra ajudar, porque a tia até chorou. Eu sei. A tia até chorou. Ela disse que quer, mas é inconsciente, né? O comando. Isso, é uma trava inconsciente. Né? Eu vi o tranca-rua com ela lá, o tranca-rua anda com ela. Ele vai se igual o tio tranca. E ele vai incorporar nela. Ela falou que só ouviu vozes masculinas, porque vai vir muito Exu nela. É o tio tranca, e sabe quem são também? Sei, quem? São os caboclos. São os africanos. Ah, os africanos também. Também, tio. A galera dá pesada, né? É. Mas a tia, é porque a tia não sabe quem é o espírito dela. A tia não sabe quem ela é. A tia é assim, ó, enorme e desse tamanho. Mas esses espíritos lá na igreja evangélica pentecostal, tudo incorpora neles lá, mas eles acham que é o Espírito Santo do Ela não Senhor. sabe, tio, mas deixa assim. Mas é tudo caboclo que estão incorporando lá, caboclo, Exu, Pomba-Gira, e nem sabem, Até a preto velho. gente tá lá para fazer as limpezas lá que tem que ser feito. É. Sabe qual momento que a gente vai para fazer as limpezas, tio? A Ah. gente nem percebe. Nem percebe. Os momentos do louvor. Louvor é bom, né? Levanta bastante a vibração, né? Aí é a hora que a gente chega lá e faz lá, tira tudo. Isso, isso, Que isso. eles pensam que não tem, mas tem alguns Tem, tem. pensamentos muito complicados lá, Tem, tio. tem, Em tem, muitos tem, tem. lugares, sabe? Muita coisa. Tem pensamentos assim, é muito complicado. Muita Aí coisa. fica tudo assim. Aí quando chega no momento do louvor, porque tem muita pessoa lá que tem muitos pensamentos certos, Fora. muito pensamento Não, escuta legal. aqui agora que eu vou te falar um Aí a gente negócio. tira tudo. Escuta um negócio que eu vou falar. Fora alguns, não todos, né? Alguns que têm algumas obsessões complexas neles, porque muitos têm propensão ao fanatismo, extremismo religioso e Então, acabam sendo vítimas ó. de obsessões complexas de magos negros. Então, essa parte é que a gente só faz limpeza. Sim, eu Mas sei, isso aí já é mais difícil, é outra coisa, eu é sei. outra coisa. Sim. Mas eu, tio, tô estudando Tá estudando? essas coisas. É? Você lembra de alguma coisa para me falar? Tá, você começou agora e ainda não sabe muita coisa. Assim, ó. É, só um Porque eu tô pouquinho. estudando. Que ele também estuda. Criança também estuda. Entendi. Criança não é boa. Ele também não é burro. Você é bem inteligente, né? Eu tô aprendendo, tio. É, eu sei. Eu sei. Eu tô aprendendo. Você já viu um mago negro? É. Você ficou com medo dele? Eu não. Mas ele é Só bem não gostei da aparência dele. muito envelhecido, né? Ele parece um boneco de cera, tio. Assim, Eita. todo enrugado. Caramba, tem gente que nem imagina que isso existe, né? Um olho assim, ó. Vermelho. Vermelho. É. É. E careca. Carecão, É. né? Qualquer negócio assim. Um capuz, né? Se acham os donos da cocada preta, né? Os dedos, tio, parece dedo de velho, de bruxo. É. Eles estão indo embora do planeta. Sabe aquelas bruxas, tio, assim, ó? Daqueles filmes assim, tudo com os dedos assim, de grande assim, com garras, aquelas coisas assim. E tem uns outros aí que nem foram mencionados em livros, que são bem complicados também. Nem foram mencionados em livros. Aos pouquinhos, tio. Vai ser trazido, Aos né? pouquinhos. Sabe por quê? Se trouxer tudo de uma vez só, ninguém aguenta. As pessoas não aguentam. Se abrir a visão das pessoas, elas não vão na rua andar na rua. Fica tudo muito trancado dentro de casa. É. E os Não espíritos sai. das trevas, fora os espíritos que estão em processo de simbiose espiritual com as pessoas, parasitismo, grudado nas pessoas, parecendo um Muita parasita. coisa. Se as pessoas verem. E aí, já pensou? É. Agora chega. O tio gosta de fazer palhaçada. Ai, meu Deus. Você me ajudou aqui nas coisas que eu tava. Você sabe que eu tava sentindo umas coisas Mas fortes eu aqui. vim Tava pra isso, difícil de tio. segurar, né? Eu vim, você acha que É, eu o vim negócio enviada tá. aqui pra quê? Nossa A tia Senhora. também tá ajudando. Meu Deus do céu. A tia É, Jaceira só também que tá eles não ajudando. me contam o que A eles estão mãe fazendo, Jaceira. né? Mas nem tudo, tio. A gente vai falar. Conta aí Tem o que eu, coisas que conta aí alguma tem que coisa. confiar, é pela fé. Me conta aí alguma coisa que eles estão fazendo aí. Fala aí. Cai, fala, vai. É. Vai abalar as estruturas do mundo? Vai, tio. Ih, vai ser tão forte assim? O tio já percebeu que o clima do planeta tá mudando? É, o eixo do planeta tá mudando. O astro intruso vem se aproximando. E vem acontecendo já algumas coisinhas estranhas. Ventanias fortes. Aquele Mas breu sabe por que todo. isso, tio? Por causa da vibração da humanidade. Porque a humanidade, ao invés de aproveitar a oportunidade que é Não. dada no amor, só escolhe na dor. Sim, é um povo Sabe, teimoso, né? é igual aconteceu lá há muitos anos atrás. Sim, já aconteceu várias vezes, né? É. Muitas vezes. Sabe quais foram as vezes que aconteceu, tio? Sabe quantos cataclismos, quantos apocalipses nós já tivemos aqui na Foram Terra? muitos. Mais de E as 350 pessoas estão mil. achando que esse aqui vai ser o primeiro. Mais de 350 mil apocalipses nós já tivemos. Vamos ter mais um. Porque são Já estamos ciclos. nele. Ciclos planetários. Só que muita gente acha que isso é só história, né? Só brincadeira. A história da carochinha. Estamos num momento crítico, decisivo, mas o povo não tá nem aí. Muita gente não tá nem Não tá, tio. aí. Aí quando as coisas começarem a acontecer mais forte, A né? gente tenta ajudar. Mas a gente só pode ajudar para aqueles que querem ser ajudados. Como o tio. O tio tá fazendo aí as coisas para a gente poder ajudar. Reforma íntima. É uma reforminha, né? Vai É. ver se dá uma melhorada, né? Que nem a tia. Que nem muitos outros que estão ali, ó, tá Eles assistindo. querem melhorar, né? É. Querem melhorar. E ao invés de ficar olhando lá pro irmão e ficar dizendo, ó, irmão precisa melhorar isso, irmão precisa Tem melhorar que olhar primeiro aquilo, pra si, né? tem que não fica fazendo isso, bobão, bobona. Aí você não melhora. Aí, viu? Tem que olhar para dentro de você. E iria dando esporro que nem Exu. Mas eu tenho que fazer isso, tio. Você acha que não tem reforma íntima do lado de cá? Eu sei que tem. Tem reforma íntima Claro, do tem lado que de cá? continuar. A reforma íntima continua. As pessoas acham que só porque desencarnou, morreu, a pessoa vira anjo, né? Tá longe disso, né? Continua E vai sendo o ter mesmo. gente ainda que vai dizer assim, não tem erê incorporado na tia. Ah, isso aí é normal. A gente já tá acostumado já. Tomar Porque essas pancadas. acha que erê só vem pra chupar mala. Sim, agora temos que revolucionar, né? Né? Revolucionar. Se não revolucionar, não tem graça, A gente vai, a gente gosta de né? doce. Eu gosto de doce. Só que hoje tu não vai ganhar doce, não, porque hoje ela tá segurando as besteiras. Mas eu não vim para comer doce hoje não, Eu tio. sei que você não veio. Eu vim para falar. Eu tô vendo você, tem hora que você não deixa nem eu falar, você fala por cima de mim. É porque eu preciso falar. Então fala. Eu gosto também de conversar contigo. Depois você vem pra tomar uma Coca-Cola comigo, uma pizza. Eu venho. Aí a gente. Ótimo, eu quero pizza com Coca-Cola. Que nem com tupi. Não, mas Coca-Cola não pode, porque a tia não tá tomando Coca-Cola. É pizza com Guaraná. Pode ser mate também. Eu quero Guaraná. Guaraná, né? É. Que nem tupi naquele dia. É. Uma pizzazinha. Tio, eu assumi agora o lugar do Tupi. Cadê o tupi? O Tupi tá lá estudando. Tá grandinho ele. É. As crianças crescem, né? Cresce, tio, porque se as pessoas entendessem o que é um erê e estudassem mais, e se aprofundassem mais para entender o que é um erê, aí entenderiam a necessidade do espírito, que é o erê, de evoluir. Sim, tem que evoluir, né? Sempre. Só que as pessoas só querem ficar presa a rituais. Ah, os rituais. É, tio. Teve uns espíritos aí que deu uma boa sarovada aí, né? Falando sobre os rituais. A Tem gente gente não. que não gostou, não. É, Tem tio. muita gente que tá agarrada a isso, não gostou, não. Ficou com Sabe raiva por da quê, gente, né? tio? Tem que entender o seguinte. O que que adianta os rituais se você não faz reforma íntima? Bem falado, hein? O que que adianta? Adianta O nada, principal, você não muda? né? Acha que aquilo vai adiantar alguma coisa? É. Acha que Exu vai fazer ou a pombagira vai fazer aquilo que você tem que fazer? Deixa eu falar uma coisa. Exu precisa de agrado? Oferenda? Precisa? Não, tio. Então por que as pessoas fazem isso pra eles? Porque é para eles mesmos. Porque. Sabe por quê, tio? Que é para eles mesmos? Porque eles ainda precisam. Eles estão muito ainda materializados aqui, quieto. Não tem ainda aquela conexão, ainda aquela expansão de consciência. Precisa de um condensador de energia, Precisa que é para eles uma mesmos. muleta psíquica. É, porque é uma forma de ficar, olhar para aquilo e ficar mentalizando, mentalizando. Entendi, Porque entendi. se não tiver aquilo, não consegue fazer. Não Precisam de consegue técnicas mentalizar. espirituais Mas primitivas. a gente está caminhando, tio, para uma etapa que não vai precisar mais disso. Que pensou, criou. E Pensou, você é aconteceu. físico quântico? Ué, mas é o que tem do lado de cá? É direto, né? É. Aqui também, direto. Só que as pessoas não se ligam disso. Você acha que as coisas são feitas, os aerobos, tudo são feitos do lado de cá? Como? É com a mente. Muito curso de mentalismo, né? É. Entendi. Mas tem uns que, você sabia, eu vou te contar um negócio agora. Tem uns que faz lá a construção do aerobos, mas não consegue fazer com a mente, não. Tem que botar a mão na massa mesmo. A ciência espiritual, tio, ela é diferente da ciência material. Entendi. A ciência espiritual, tio, é com a mente. Eu, porque como é que as pessoas acham que Deus, Criador, criou as coisas? Ele foi lá com a mão dele e fez assim? Não, Deus... É melhor não falar isso, porque isso aí é meio complicado. Eu acho que não tá na hora de trazer isso, não. Isso aí não vai ser muito entendido, não. Tem coisa que é melhor dar uma segurada. Tá bom. O aeróbus anda mais rápido que a velocidade da luz. Ah, tá. É? Já ouviu falar na velocidade ultraluz? Ultraluz. É quando ele entra num buraco de minhoca, né? E ele viaja numa velocidade milhares de vezes a velocidade da luz. Eu ainda não fui, nada, não viajei. Eu sei que ele viaja muito rápido. Chega num planeta que fica de 30 mil anos luz daqui. Eu não fui pra fora. Deixa eu falar. Da Terra. Chega num planeta que tá aqui há milhares de anos luz, assim, ó, em segundos. É que eu gosto de falar. Um planeta que tá a 30 mil anos de distância do planeta Terra, 30 mil anos luz de distância do planeta Terra, sabe o que significa isso? Que se você andar na velocidade da luz até lá, vai demorar 30 mil anos para você chegar lá. Então, o que eles fazem? O aeróbus entra no buraco de minhoca e atinge a velocidade ultraluz, que é milhares de vezes maior do que a velocidade da luz. Milhares de vezes a velocidade da luz. E ele chega lá em segundos. Em poucos segundos. O tio tá dando aula pra um erê. É? É. Eu ajudei? Ajudou. Ah, que bom então. O tio tá dando aula pra mim. É? É. A gente sabe algumas pouquinhas coisas, tem que estudar muito ainda. Eu sei muito pouco. Mas esse aí, tio, eu ainda não aprendi. Não aprendeu, não? Ainda não. Então agora você já sabe o que é uma velocidade ultraluz. Ultraluz. Mas eu também ainda não fui no buraco de minhoca. Eu sei que você não foi. Eu ainda não saí daqui. Eu já fui. Eu vou com o tio. Eu só posso sair da colônia com permissão, tio. Sim. E eu só posso sair da colônia... Desculpa. Deixa eu te explicar. Quando eu digo eu já fui, não é agora, mas foi em outra encarnação aí que eu tive em outro planeta, sabe? Você já foi em Marte? Não. Nunca visitou Marte? Ainda não. Mas tá aqui do lado. Mas eu não posso sair daqui, tio. A minha função é aqui. Ah, o que você podia ter ido lá pra você ver como é que é um povo fraterno? Mas eu sei como é que é um povo fraterno. Olha, vou te falar uma coisa. Se pegasse algumas pessoas complicadas sabe daqui... Sabe por quê, tio? Na colônia... As pessoas são fraternas. Sim, na colônia, que ele já vive em quarta dimensão. Mas é aqui na Terra que tem que se tornar uma... Não é toda colônia, não. Tem colônias, apesar de ser fraterna, mas... É um pouquinho complicado, né, na questão religiosa. É, tem uns espíritos aí que já estão vivendo na quinta dimensão. Tem. Sabia disso? Sabia. Tem até encarnado que já está vibrando com a quinta dimensão. Eu sei. Sabia disso? Sabia. Então, se pegar algumas pessoas complicadinhas daqui, podia pegar umas pessoas complicadas daqui e levar pra Marte pra passar lá uma semaninha lá pra ver como é que é. Eles vão ficar com uma vergonha danada, não vai não? Eita, aí vai dar confusão. Vai ficar com uma vergonha danada. Não. Ah, vai desequilibrar o planeta, né? É. Porque, ó, tio, as pessoas que já chegam lá na colônia, às vezes, são resgatadas, vão pro posto de socorro, aí depois vão pras colônias. Uhum. Até nos postos de socorro já causa... Já é um complicadinho, uma, né? Uma instabilidade no ambiente. Sim, sim, sim. Então imagina nesses planetas aí, tio. É, tá bem complicado. Tá difícil até de andar na rua. Ô, tio, eu não vim pra ficar muito... Eu vim mais pra conversar e também pra falar mais coisas, tio. Jesus, ele disse assim. Ele ensinou sobre o perdão. Perdão? É, tio. Ah, e aí? O que que você tem a falar sobre isso? Jesus disse que deve se perdoar 70 vezes 7. É. Só que é uma linguagem figurada. Isso. Uma metáfora, uma linguagem figurada. É. O perdão, ele deve ser liberado sempre. Sempre. É, ainda mais aqui, né? Tem que dar perdão toda hora. Tem. Inclusive pra si mesmo. Principalmente, tio. Principalmente pra si mesmo. Sabe por quê, tio? Tem muita gente que tá fazendo a reforma íntima. Aí, às vezes, tem coisas que... Ou tem pensamentos. Ou então faz coisas assim. Às vezes não resiste a alguma coisa e tal. Então, tio, a pessoa... Assim, ela não pode fazer, sabe? Mas... Se por um acaso acontecer, a pessoa não pode ficar presa na culpa. Ah, sim, sim, sim. Ela sim. tem que se perdoar. E continuar. Continuar. É. Não pode ficar com a culpa e ficar caindo, caindo, caindo, caindo, caindo, caindo. É, aí cada vez que cai, dá mais trabalho pros tios pra poder ir lá e trazer de volta. Ah, mas isso aí é toda hora. Ô tio, você sabe o que a diferença com relação à elevação moral? Qual é a diferença entre a elevação moral? O que que é o que que é o que faz a diferença na elevação moral? O que faz a diferença? É. Ah, eu acho que é a reforma íntima que a pessoa faz, né? É a reforma íntima de... Olha, assim, tem pessoas que às vezes vão ter pensamentos complicados. Eu tô falando isso porque tem muita gente ali que tem pensamentos. Mas pensamentos de que teor? Muitos pensamentos, tio. Tu sabe que o cérebro não para, né? É, muitos pensamentos. Tem gente que tem vício em drogas, vício em sexo, vício em mentira, vício em fofoca. Vários tipos. Fofoca, falar mal do outro. Mas tem muita gente que tá trabalhando isso. Tem gente que tem esses vícios. Aí essas pessoas que têm esses vícios começam a fazer a reforma íntima. Elas começam a melhorar. Mas às vezes os pensamentos vêm. Ah, isso é normal, vai vir. Você corta, né? Só que eu tô falando assim, tio, pra pessoa poder entender que por mais que venha o pensamento, você segura e não fala mal do outro. Você segura, se segura e não, né, julga o irmão. Você segura e não usa droga. Você segura e não bebe. Você não dá vazão àquele pensamento que gerou uma emoção que faz para você poder ir lá. Aquela emoção quer fazer com que você vá lá e faça aquilo. É impaciente, segura a impaciência. É. Eu só tô dando exemplo, tio. Ah, entendi. Aí, o que faz a diferença é a atitude. Aí, viu? É a elevação moral. É a atitude. Porque, tio, as pessoas têm que entender que é dia a dia. O processo de reforma íntima é todo dia. É, constante, né? É. Não pode parar. Aí vai conforme vai fazendo, que nem você, tio. Você não tá melhorando, não tá diminuindo. Diminuindo o quê? Não tá diminuindo as coisas? Você não tá melhorando? Tem coisas, vontades, as coisas... Ah, eu seguro. Não tá melhorando, tio. É, o tio não tá percebe indo, tá indo. Que aos pouquinhos vai diminuindo. É. Que vai aumentando mais a comunhão do tio com Deus. Vai aumentando. Que o tio vai se ligando mais ao espiritual. É. Mas tudo isso é a reforma íntima da pessoa. É. A reforma íntima, ela primeiramente é aqui. Aí depois ela vem, passa pros chakras... Uhum. E faz todo um trabalho. É. Como é que tá? Como é que tá seu chakra? O meu tá bem, tio. Sua estrutura psicofísica? Tá bem. Seu perispírito? Tá bem. Como é que tá seu corpo psicossomático? Tá bem. Como é que tá sua saúde espiritual? Tá bem. É, tá legal? Tá legal. Como é que tá a tua vibração? Tá boa. Tá legal? Tá legal. Tá voando, tá indo pra dimensões altas? A minha vibração, se não tivesse boa, tio, eu não ia poder trabalhar assim, não. É? É. É porque a gente não tem raiva de ninguém, tio. A gente é criança. É. A gente não tem raiva. Às vezes a gente fica assim, chateado, triste. Você lá na colônia rola pela grama também? Eu gosto de correr. Rolar na grama. Então, rolar na grama assim muito não, mas eu gosto de brincar. Eu gosto de correr. Correr nos campos. É, subir, sobe árvore, não? Subo. É. Aí as pessoas não entendem que lá é uma outra esfera. Sim, uma outra esfera. Você levita? Você voa, que nem super-homem? Pouquinho. Não, eu não vou lá em cima não, tio. Não, nem um pouquinho? Não. Não, eu dou uns saltinhos. Ah, então tá ótimo. Tipo o Incrível Hulk, dá uns saltos bem altos. Não, assim grandão não. Ah. Ô tio, você viu? Você viu agora o novo filme? Matrix? É. É. Quando o tio assistir, eu vou vir para conversar com o tio. É. Sempre que eu vejo esses filmes, vem um monte de informação na minha mente sobre o filme. Ô gente, vai assistir o filme Matrix para vocês poderem entender tudo que é falado nos vídeos. Quando eu vi o filme Avatar, um monte de espírito falou para mim que aquele planeta, um planeta muito, muito parecido com aquele, existia, que o cara que fez aquele filme Avatar, que ele desdobrou e passaram para ele tudo como é que era a vida naquele planeta. Ele trouxe bem, bem Ô tio, próximo as da pessoas vão realidade. reclamar, todo filme traz a Esse tipo de realidade. filme, né? É. Todo filme traz a realidade. É que é trazido assim, ó. Como eu falei, em conta-gotas. Porque se Sim. trouxessem tudo de uma vez só, a pessoa pira. A pessoa É, tem surta. gente que pira, né? Tem gente que não. Tem gente que A tá com a. maioria vai pirar. Aqui na Terra, sim. Infelizmente. Que aqui A na Terra a maioria vai pirar. incredulidade é muito grande. A tia tá aí? Não, é o que fica. Eu acho que quando ele se encosta perto de mim, eu fico assim. Não, eu tô falando da tia. Não, Akhenaton. Não, a tia aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui no telefone, tá, ela quer ouvir a gravação. Você quer falar com ela? Mas ela tá ouvindo? Deixa eu ouvir aqui. Ela tá aqui ouvindo a gravação. Botei no Viva Voz, ó. Pergunta se ela tá ouvindo, vamos ver se ela responde. Oi, tia. Oi. A Aí, tia tá tá quietinha ouvindo. aí. Tia Sônia. Ô tia Sônia, Oi. eu gosto muito de você, tia. Às vezes eu vou aí para poder te ajudar, tia. E aí? Vai eu e vai uma criançada. Às vezes não tem vezes que a tia sente as criançadas? Então, tia, Me somos ajuda. nós Ih, vai que vamos chorar, aí Jeremias. para Ih. ajudar, tia. Para te ajudar, que às vezes a tia passa por umas pressões aí, e aí a emoção da tia fica como? Aí a gente vai para dar uma limpeza. É a gente que a tia sente. A tia bate até, fica até com o pezinho para lá e para cá, para lá e para cá. Fico andando por um lado pro outro. É. Aí somos nós, tia. Ó, tia. Eu vou, quando eu terminar aqui, eu vou pra aí, tá bom, tia? Ih, caramba. Eu vou pra aí pra ficar com você. Tá, tia? Ai, eu preciso. Tá bom, eu sei, eu vou pra aí. A tia Jacira aqui, a mãe Jacira, ela já falou que a gente vai pra aí. Tá bom. Tem muita lá, tem muitos lá com ela, né? É. Né, tem bastante. Menino, outro dia eu tava A sentindo gente vai pra lá. interesse, outro dia eu tava sentindo a churrei. É, Vinha muito na minha o Exu mente. Rei A é gente vai, sacudido, tia, hein? pra aí, tá bom? Eu vou ter que encerrar, porque eles falaram que já tá no Acabou seu tempo. tempo. É. Ah, então você vai fazer o seguinte: você que apertou lá, você que vai ser o técnico, você que vai paralisar o vídeo. Tá bom, eu sei Ó, por quê, faz o mas eu não negócio. posso Isso, faz o falar. negócio direito, hein? Deixa eu tirar aqui. Peraí. Você que vai lá, hein? Ó. Aperta o botãozinho vermelho lá. Tchau, pessoal. Aperta lá o botãozinho vermelho. Tá aí uma conversa, né, com um espírito muito louco, não é isso?